isso que é a matemática, a linguagem do cosmos, dos gases se propagaram, dando origem aos astros, rastros de radiações às dimensões do espaço, versos geométricos formam dialetos poligonais no cinto galáctico, razão e sensibilidade de nossos traços, equilíbrio dinâmico, a fusão do denso e o volátil, concentração entrópica retrátil, o micro não comporta o macro, por isso explode como ultra compensado, converge os pontos no ângulo fechado, análise de fenômenos abstratos, fantásticos gráficos, modelo código inflacionário, no cheque horário, latitude ao calendário, pelo plano cartesiano, dico ponto de nós micróbios protozoários, somos vírus autótrofos que consomem e não reciclo necessário, escudeiro infeccioso, pluricelular, vento de embrião unitário, uma colônia patogênica, vivendo no organismo temporário, um ar que respiro e água que bebo, tem metais pesados, tudo que giro me deixa estressado, portanto com papos radicais livres, arraigados em cada indivíduo que na terra radicado, com os líricos orgânicos, enzimáticos, antioxidantes, recitais excitantes, antistressantes, discursos desfluzentes, sobre dopantes, instrumentais, estrofes naturais, taças minerais, como agulha nos pontos vitais, abrindo chakras e canais meridionais, propaga paz com ícones espirituais, mais sem me encaixar em perfis tradicionais, ou simplesmente ser humano movido por ossos boas, outras mais. Vidas líquidas, conjunção enzimática, difusão prolífica, de cosmofrações matemáticas. Vidas líquidas, conjunção enzimática, difusão prolífica, de cosmofrações matemáticas. Vidas líquidas, conjunção enzimática, difusão prolífica, de cosmofrações matemáticas. Segredos enigmáticos que abre os portais direto para uma odisseia. História confirmada de um vulcão que destruiu uma cidade, inclusive o povo de Pompeia. Diferente das lendas de Medusa e os deuses mitológicos. Mitologia não é ficar com a cara e os olhos pintados dentro de um cemitério com roupas escuras e meia dúzia de góticos. Analista tenta desvendar os pensamentos mórbidos de uma nação. A psiquiatria evoluiu a pontos, psicopatas forjar a própria morte de seus irmãos. A vida é rica, o mundo é bonito e o clima é belo. Se você não tiver humildade no seu dia a dia, com certeza não vai demorar pra cair o seu castelo. Uma amizade se define com sinceridade, união de vários elos. Mostrar na prática com inteligência tática, sendo sincero, não cair em uma cilada clássica cheia de falsidade, é isso que eu não espero. Vidas líquidas, conjunção enzimática, difusão prolífica de cosmofrações matemáticas.